previously on this podcast. Audio Fidelity Records presents a new stereophonic sound spectacular. Olá, ouvintes felizes, nostálgicos e que adoram passear na lameira da memória e bem-vindos de volta ao Som no Caixão. Um podcast musical sobre bandas, cantores e discos tão perdidos no tempo, sons tão antigos que você escutava quando era novo e queria de volta, e dos quais você nem tem ideia que eles estavam bem ali na esquina. Tô de olho em vocês, viu? Bandas, estilos e álbuns pra você cavar aqueles momentos lúdicos de quando era adolescente, a MTV era boa, a música era relevante e meninas com atitude eram a cara da nova geração. I am the great Cornholio! Ou seja, aqueles tempos áureos de quando eu já era adulto e a maioria de vocês ainda ficava chupando o dedão do pé. A cada Som no Caixão, vocês serão introduzidos a um álbum específico, conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo e perceberão que, passados tantos anos, quem nasceu para fazer boa música continua fazendo boa música e assim será enquanto puderem compor, cantar e tocar. Mais ou menos como a Rainha Elizabeth, que continua regendo mesmo muitas décadas depois de ter sido embalsamada, mas essa minha comparação na verdade foi errada pra cacete. Você é burro, cara, que loucura. Como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbuns que gostaria de ouvir aqui, ou quiser apenas puxar aquele álbum de fotos que tua mãe ainda guarda, aquele mesmo retratando tua primeira vomitada, o primeiro tombo com subsequente perda de dentes, e ficar revendo tudo enquanto constata que a vida era muito mais feliz naquela época, comente no site blado. www.pensadorlouco.com. Mande um e-mail para pensadorlouco@gmail.com. Dê uma tweetada para @pensadorlouco. Escreva qualquer coisa na fanpage facebook.com/teatroescuro do Pensador Louco ou no Google Play em plus.google.com/sinaldemaispensadorlouco. Afinal, ouvintes, seus comentários são muito importantes para mim, mas eu não prestei atenção porque fiquei rememorando o quão chapado eu estava na Europa quando o tema deste episódio bombava no mundo. Toda vez que eu estou na zona me divertindo, vem um cardenal e me pergunta se eu tenho pó. E não deixe de assinar o feed lá no topo à esquerda do site para acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone, MP3 player, iPhone e Android, ou enquanto tenta assinar o podcast em teu velho StarTAC Fuscão, aquele mesmo que você guarda junto com o VHS mofado de quanto mais idiota melhor. Did you ever find Bugs Bunny attractive when he put on a dress and play a girl bunny? Então é isso, aumentem o volume, libertem seus ouvidos e preparem-se para um flashback mais forte do que qualquer ácido poderia causar. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som do Caixão. Muito bem, ouvintes do Cemitério, o episódio de hoje, desta vez, se não puderam prestar atenção pelas dicas sutis que eu dei até agora, será simultaneamente uma celebração de grandes sons do passado e uma sincera homenagem a tendências musicais que inauguraram toda uma geração. It's me, Mario! De todos os episódios do Som no Caixão que eu fiz até agora, este está de longe no top 3 de programas que eu fiz totalmente baseado em escolhas emocionais. Ou seja, aquelas que são muito mais importantes para mim pelo contexto embutido nas músicas do que pelas músicas em si. Mas condescendente como eu sou, eu peço que ouçam até o fim para sacarem, porque enquanto isso vocês são imberbes demais para entender. Mas antes de entrarmos no como, porquê, onde, quando ou de que forma foi que eu perdi minhas pregas culturais restantes numa pocilga europeia, loucaço, pra lá de Bagdá e curtindo esse som como se não houvesse o minuto seguinte, vamos primeiro para rápidas microfonias de recados relevantes e já voltamos. Mas rápido mesmo, porque essa sessão hoje terá um ritmo de festa maior do que Silvio Santos no motel. Que barulho horrível! Por acaso você é surdo, é? Ok, ok, ouvintes do Som no Caixão, a verdade é que eu empurrei para longe uma penca de notícias sobre o mundo da música em si, para dar lugar a apenas dois recadinhos muito mais pessoais e felizes do que qualquer musicista famoso seria capaz de fazer por mim agora. Pois, ora bem, a sessão de microfonias não foi feita apenas para babar o ovo de gente famosa que sabe tocar o boi da cara preta, mas também para passar recados e ponto final. E, como tal, eu farei pleno uso desse detalhe no episódio de hoje, vocês já veem, quer dizer, ouvem, vamos lá. A primeira das duas microfonias desta vez é sobre mim mesmo. Mim mesmo, eu declaro aqui, mim mesmo, você está aqui, você está feliz, feito um marshmallow no necrotério, o que quer que isso queira dizer, pelo resultado até agora, da pesquisa dos 5 melhores podcasts brasileiros. Oh, yeah. Conforme eu disse no Desleituras passado, o site dos 5 melhores abriu uma enquete, uma indog, para deixar o público de podcasts escolher quais programas gostam mais. E estou repetindo essa notícia aqui para que quem não ouve o Desleituras possa saber do quão feliz eu fiquei. E também para saber quais são de vocês os fios da égua que ouvem apenas um dos meus podcasts. Que atrevimento, como ousam? Raios. Cretino. Deixa pra lá, ó. O bagaço pra encurtar é que eu não fazia ideia de que constaria sequer nessa listagem. Ouçam aqui. Eu sou loser demais até pra votar em mim mesmo. Imaginem que merda de político eu seria então. Eu votei em podcasts quando eu fui preencher a minha versão dessa lista. Eu listei aqueles que eu acompanho, famosos ou não, porque isso pra mim depende e fama não significa porra nenhuma. Mas quanto a mim, assim, eu nem achei que eu constaria lá. Eu votei no Cultura Pop a Rigor, que eu acho um dos casts com mais opiniões inteligentes e atitudes do mundo nerd. Votei no Podtrash, que eu acho um eterno favorito. Votei no Cine Masmorra e pá, pá, pá. Mas depois acabei descobrindo que havia almas perdidas votando em meus dois casts e eu fiquei tão pasmo que até agora eu não consigo comer macarronada porque os dentes trincados sorrindo não deixam passar o garfo. Sério, gente, é uma merda. Eu tô sobrevivendo agora à base de sopão ralo instantâneo e mesmo assim usando um canudinho tão fino que leva 6 horas pra eu conseguir jantar. Bem, pelo menos eu tô conseguindo emagrecer. De qualquer maneira, eu gostaria de agradecer, para quem não ouviu os agradecimentos lá no Desleituras, a todos aqueles que votaram quando nem eu mesmo dei bola para essa porra. Vocês são de longe mais foda do que o cigano Igor interpretando Hamlet no Asilo das Velhinhas Reumáticas Paraguaias, e eu digo isso de coração. Apolônia, você é Apolônia! Pensando bem, eu acho que qualquer coisa seria mais foda do que o cigano Igor fazendo qualquer coisa além de desaparecer. Porra, eu tenho que dar uma reciclada nas minhas metáforas. Hoje tá difícil. Deixa pra lá, o link da pesquisa está aí no post, confiram. É uma listagem de cerca de 1000 podcasts, eu estou lá, em 2 posições, e nenhuma delas é de costas pro Frota. Sensacional. Quem diria? Quem diria? Eu vou ensinar como se faz. Pega, fode, tira a roupa, esculacha... A segunda e última microfone de hoje é também uma festa, mas dessa vez uma de verdade, cambada. Se o recado acima foi algo já inusitado pra mim, esta agora foi a azeitona da empada, e caiu tão bem em cima deste episódio que eu me apressei em colocá-la aqui no início do cast ao invés de passá-la pro Toca Raul. Vamos lá que eu explico. A parada é que nosso nobre ouvinte Daniel Conde Brito me fez um pedido especial e nem de longe eu deixaria passar esta oportunidade porque ela foi a primeira neste quesito até hoje aqui nos casts. Vamos lá. O pedido é que o inexorável, o inoxidável, o intraduzível, o batraquiástico, o inelegível, o inconstitucionável Luiz Otávio, que apesar de todas essas qualidades indefectíveis também é ouvinte daqui, faz aniversário este domingo 13 de setembro, ou seja, amanhã. E Daniel me pediu uma brecha aqui para desejar um feliz aniversário a Luiz Otávio e escolher para ele uma música que eles pudessem ouvir durante a celebração. Quando estarão em um mocó cercados pela defesa civil, tamanho será o estrago causado pelo furdunço. Uma festa que quebrará todas as regras da Convenção de Genebra, eu espero, e palmas para Daniel pelo pedido. E claro, palmas a Luiz Otávio por estar fazendo anos. Brother, apesar de você ainda não ter aparecido aqui para comentar os episódios que eu vi, o seu cretino amaldiçoado que eu espero que seja atormentado por um diabo em teu ombro cantando Pablo no teu ouvido para cada minuto que você desejar silêncio pelo resto da tua vida. Feliz aniversário. Brincadeiras à parte, Luiz, eu posso te chamar de Luiz? Ótimo. Você pode me chamar de senhor louco. Que filho da puta! Ok, voltando. Brincadeiras à parte. Nós, aqui no Som do Caixão, e quando eu digo nós, quero dizer eu e os críticos de música fantasmas empoeirados que não me deixam dormir e ficam o tempo inteiro falando de Mozart quando eu quero escutar Slayer, te desejamos tudo de bom hoje e amanhã, pelo resto da vida, mesmo que o mundo acabe e Mônica Bellucci vire um zumbi enrugado com peitolas no chibinha de maracujá apodrecido. Curta tua festa, espero que tua vida seja sempre assim, mesmo quando e especialmente se você não estiver fazendo aniversário, e seja feliz ouvindo boa música eternamente. Agora, Daniel Conte, o autor deste pedido, me disse que você curte Nina Hagen. Isso mesmo, ouvintes, aquela punk new wave que escandalizou o mundo com sua música nos anos 80 e que, apesar de ter sido tema de uma canção do Supla, ainda assim é uma musicista de talento. Então, Daniel me pediu para tocar a música dela, Ecstasy Drive, e te desejar parabéns, mas eu resolvi intervir. Ora, porra, te desejar felicidade me deixou muito feliz e faço isso com muito orgulho, mas a escolha da música não, caralho. Afinal de contas, Luiz, apesar de não te conhecer pessoalmente ou digitalmente, se você preferir, aliás, eu não te conheço, o fato de você ser um ouvinte assíduo, mas não ter parado ainda para comentar ou dizer que é um ouvinte assíduo, me dá um panorama sobre você. Que você é um cabra maledeto excomungado que merece sofrer eternamente. Mas em contrapartida, você é um ouvinte assíduo, então isso mostra que você tem salvação e, apesar de não dar as caras pela aqui, você pelo menos gosta de fazer as coisas do teu jeito, sabe, ouvir o cast do teu jeito, onde quer que você ouva, seja tomando banho, cagando num velório, você faz do teu jeito. E por causa disso, em homenagem à vossa ausente senhoria, ouvintes, vamos ouvir agora Nina Hagen e sua versão furiosa de My Way, que é muito boa. E pra você, Luiz, vai ser ao vivo e em alemão ainda, que é pra você sentir o tímpano rasgando. That won't be happening, ever. Luiz, vê se aparece seu lazarento e feliz aniversário. I know the end is near, and so I fail. The final curtain. My friend, I hope it's clear that we're all here, and I switch my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full of love and revelation. Every highway, yeah, and more, much more to come. I'll do it my ist ja so kaputt, ist alles schutt auf dieser Erde. Doch jetzt wird alles gut, an deiner Seite ist keine Pleite. Und dann, ja dann und wann, kommt dann der Mann oder die Frau deiner Träume. Und dann hältst du dich rat. Ganzes Leben. Ja, und Geld ist mehr, Money, mehr als ich. Also warte! Fressen allein genügt uns nicht. Kein Geschwätz, kein Satz. In diesem sogenannten Land, in dieser sogenannten Stadt, der Druck muss weg. Ein ganzes Leben. Chaos, Chaos. Geld ist mehr wert als ich. Also warte, Fressen allein genügt uns nicht. Auch kein Geschwätz macht keinen Satz. In diesem sogenannten Land, in dieser sogenannten Stadt, der Druck muss weg. Mas agora já chega que eu já fiquei demais nessa lenga-lenga. Como eu disse antes, e aproveitando que o pedido de parabéns caiu como um tijolo no clima festivo de hoje, este é um episódio de celebração. Pois bem, queridos ouvintes do cemitério, quero que vocês imaginem agora o início dos anos 90. Aquele período mágico em que o grunge nascia, em que Seattle se ouvia sem parar e os brechós passaram a ser empresas realmente lucrativas. Aquele momento em que selfies não existiam, internet era para ricos, o tempo em que você ligava na MTV só para ver Alicia Silverstone e Liv Tyler se esfregando e gastava pacotes e mais pacotes de Kleenex assistindo esses clipes do Aerosmith. Só pensa naquilo. Pensaram? Pois bem. Nessa época havia um som que ganhou o mundo fácil, mas infelizmente durou pouco, muito pouco. Era um som porrada, mas funkeado também. Era bem composto, cheio de guitarras, mas com baixo nas alturas e uma voz feminina que mostrava realmente o poder das mulheres. Pensou? Não? Ainda estava no esquema de escola, cinema, clube e televisão? Pois bem, caro ouvinte, eu vou deixar uma palhinha de alguns segundos para ver se o seu cérebro pega no tranco. Sente. É isso mesmo, ouvintes endemoniados. A banda Four Non Blondes ganhou o mundo com um som ultra mega hiper hipro micro baixa calorias de fuderoso, e não havia praticamente ninguém no mundo, exceto talvez os bosquímanos que só conhecem Joe Secada, que não soubesse o som delas naquela época. Mas a vida é dura. Bandas nascem e morrem e voltam e morrem de novo, parecem personagens da Marvel. A vida muda com mais frequência do que Jane Fonda troca de roupas em Barbarella. E como tal, pouco depois desse disco, chamado Bigger, Better, Faster, More, a banda acabou. E nunca mais se ouviu falar em sua maravilhosa compositora e vocalista Linda Perry, desde então, aqui no Brasil. Ela sumiu, como se tivesse ido parar junto de Magdalene Graal, ou de nosso ouvinte Alex Carvalho. Mas, como diz Joseph Klimmer... Porém, a vida é uma caixinha de surpresas. E graças ao advento de redes sociais, o mundo acabou ficando pequeno. E como fã dedicado de música, um dia tive a ideia de procurar saber onde Linda tinha ido parar. E fui, e procurei, nem precisei procurar demais, achei. Por causa disso, ouvintes do cemitério, depois do que talvez tenha sido o mais longo prefácio do Som no Caixão até passarmos para o som principal, o episódio de hoje é minha declaração de amor à voz e talento de Linda Perry. O estilo de uma fantástica mistura intimista de folk, blues, jazz e um estilo próprio como só ela conseguiria fazer. O nome do álbum deste episódio é seu duplo de 2008 chamado Works. E agora, para começar, vamos com a primeira faixa, In My Dreams. Ouvintes, nem se deem ao trabalho de ligar a máquina do tempo. Já fomos ao passado nos situar, mas agora estamos bem aqui. E ela também. Maestro, som no caixão. In my dreams, everything's worthwhile. In my dreams, I ran 1,000 miles, and everybody would shut me. In my key dreams, hate meant just to smile, and pain never bothered me. I want everything, everything. I want. There's no room to turn me upside down. In my dreams, I built my own empire with no color and no creed. My dreams, I'm like a bird in flight. Am I getting much too deep? I want everything, everything I want. There's no room to turn me. Agora falem pra mim, aqui no meu ouvido, quero ver qual de vocês, desde que não tenha nascido depois dos anos 2000, não marejou os olhos agora e botou a culpa nas drogas, quando o povo em volta percebeu que o choro ia rolar. Não preciso dizer mais nada, certo? A música já abre o CD assim, com aquele vozeirão absurdo e encorpado de Linda Perry evocando mais magia do que Gandalf jamais poderia. Uma voz que transporta o resto dos instrumentos, não necessariamente servindo a eles. E eu digo pra vocês, eu tava em Portugal quando fiquei sabendo desse som, ouvi esse timbre da voz a primeira vez e também estava loucaço, mas isso não vem ao caso. O negócio é que esse som de agora me levou de volta, inconsequente, ainda com cabelo, fígado inteiro e tal, pra aquela época. E só de sentir novamente já valeu a escolha de Linda Perry pro episódio. Duas décadas depois, Linda Perry, falaremos mais um pouco dela à frente quando eu despejar sua biografia, continua me detonando absurdamente com sua capacidade de fazer música foda, como se o tempo simplesmente não houvesse passado. Provavelmente não passou. Mas antes que eu comece a surtar como eu fazia naquele período doidão da minha vida, porque hoje em dia eu sou muito mais feliz, pai de família, apaixonado pelo que eu faço e quem sou, apesar da careca e barriga, vamos tocar em frente e pular para a sexta música do primeiro CD, Fill Me Up, e depois voltamos. Was I dazzling? Seems I've had too much wine. Cara, que canção maravilhosa. Olha, eu tenho que falar pra vocês, se eu não tivesse recentemente ficado doente e pudesse usar isso pra justificar o fato de agora eu estar em êxtase e babando como um paciente de lobotomia, o que não é nem assim tão longe da verdade, eu diria que foi o que esse som causou em mim. Quem é o maconheiro aí? Linda Perry nasceu em Springfield, Massachusetts, em 1965 e, desde cedo, teve problemas de saúde por causa de seu fígado e depois problemas com drogas. Tudo isso bem antes de se focar em música. Depois de se limpar totalmente dos problemas que a impediram de começar a mostrar seu talento mais cedo, Linda se mudou para São Francisco de cara limpa e preparada para dedicar seu tempo à música e só. Legal! Você tira onda, hein? Agora, isso aconteceu no final dos anos 80, e nesse período ela trabalhou tão duro quanto uma garra do Wolverine para fortalecer sua voz e deixá-la com o poder que ouvimos até hoje. No local conhecido como Bay Area, Linda tocou em bares até mistificar toda a audiência, atraiu a atenção de vários musicistas e acabou recebendo um chamado especial. Esse chamado veio de Krista Hillhouse, não confundir com aquele imbecil que vive querendo comer a Lisa Simpson, ok? E que procurava uma vocalista nova para sua banda, batizada de Four Non Blondes. E assim começava sua missão em revirar os esfíncteres do mundo de dentro para fora. Mas agora, antes de eu rasgar cedo demais e deixar claro que sou um fanboy da porra, vamos pular reto para a 16ª faixa do primeiro CD, Beautiful, e depois eu babo no ovo dela mais um pouco. Every day, it's a Ok, cambada de ouvintes, saiam imediatamente da posição fetal e recomponham-se, caralho. Eu sei que estão todos alinhados como federinhos, mas vamos tentar ao menos um pouquinho antes disso aqui parecer um remake de Chiquititas, e olha que eu nem sei direito que merda é essa, tendo que eu nunca assisti. Muito engraçadinho, meu gosto, viu? Viado. Fornum Blondes ganhou um mundo de assalto num início de década no qual o som mundial precisava realmente de renovação. E essa renovação chegava com Nirvana e sua suposta genialidade brotando, era toda aquela cena de Seattle com Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden e Piriripão Duro. É pão, tá? Antes que vocês confundam as babaquices nonsense que eu fico soltando quando não tenho nenhum adjetivo melhor pra usar. Toma cachaça, caralho! Mesmo dentro do então chamado momento grunge, que foi de longe mais estético e conceitual do que um estilo de música em si, o som das meninas era tão recheado de estilos que não dava pra ficar sem se prestar atenção. Era diferente, ele tinha aquela mistura, era o folk, blues, hard rock, funk, a música delas causava contraste imediato. É algo como você estar numa convenção de vendedores de maçanetas e de repente entrar alguém e abrir uma barraquinha de portas de correr. E o sucesso era inevitável. Claro, e nós todos sabemos, a vida, essa bandida vendida e fedida, não deixou isso durar muito mais tempo, e depois desse disco tão foda que eu tenho até hoje entre meus favoritos dessa década, elas gravaram apenas uma música para o tributo ao Led Zeppelin e então partiram. Não em turnê. Partiram a porra da banda e cada uma seguiu seu rumo. Deixando saudades em todos aqui no Brasil que assistiam ao clipe de WhatsApp, e eu estou falando da canção, não do app de celular, seus fedelhos, só pra ver aquele orgulhoso violão Giannini sendo tocado por Linda Perry. Eu gosto de você! Para dar uma brecha em minha voz insuportável pra inaugurar um som do disco 2 deste trabalho tão foda, vamos agora com Jack e depois seguimos com mais informações. E nem adianta ficarem correndo atrás de todas aquelas roupas xadrez que vocês usavam nos anos 90. Hoje em dia, se fizerem isso, ninguém saberá que você está fazendo um cosplay de grunge, porque os hipsters já tomaram essa moda pra si. Outside of New York. steal the show. Cause when she walks into a room, the place lights up from a sweet perfume. Then she'll slowly take your breath right out the door. Olha aí, mais uma faixa pegaraça para ilustrar o quão bom esse álbum é. Agora, eu tô vendo vocês aí, vocês acham que não, mas sim, eu tenho drones em toda parte. Vocês não precisam fazer essa carinha blasé de quem acha que já viu de tudo na vida e que não se surpreende com nada que não venha com o logo da Apple impresso. Vocês não me enganam. Espada justiceira, velha visão além do alcance. Pois bem, brigas internas, tretas com o selo da gravadora e o fato de Linda Perry não estar feliz com o rumo que a banda estava tomando fez com que elas se separassem e então nossa heroína partiu em carreira solo. Ela seguiu tocando sua música perfeita, tocou sem parar pelo mundo, inclusive abrindo turnês para o The Who, e compôs e gravou como um coelhinho da Duracell viciado na cavalgada das Valquírias. Por favor, você não precisa dizer mais nada, Vegeta. Além de compor para si mesma, porque o dinheiro não cai do céu, ela foi e é autora de centenas de canções de lá pra cá para outros artistas como Pink, Christina Aguilera, Gwen Stefani, entre pencas de outras que eu tive preguiça demais para listar na pauta. Ela também se descobriu uma produtora de mão cheia e realmente nunca parou de trabalhar na música. Na vida pessoal, ela conheceu, se apaixonou e casou com Sarah Gilbert, a Leslie Winkle das primeiras temporadas de The Big Bang Theory, e ambas têm uma família feliz com filhos e talento que poderiam vender a R$1,99 que o estoque jamais acabaria. Pode falar que tá barato! E no mais é isso, apesar de sua carreira pós-Fornum Blonde ser pouco ou quase nada conhecida aqui em nossa terra Brasilis, isso raramente poderia significar que sua genialidade como musicista se acabaria com ela. Linda, minha querida, essa é pra você. Embora você seja minha amiga no Twitter e eu imagino que você nunca ouvirá este cast, ou pelo menos de forma traduzida, eu só queria realmente dizer que sempre fui apaixonado por teu trabalho. Ai, eu acho ele tão fofo. E, como tenho andado de bom humor após sobreviver a um recente mini AVC, decidi que esse deveria ser um episódio realmente feliz, celebrando quem faz aniversário, lembra, Luiz Otávio, parabéns de novo, quem faz boa música e quem não deveria ser facilmente esquecido por ter ainda muito pra mostrar. Minha querida, desejo a você sinceramente que você continue em qualquer ramo da música que você estiver, mandando bem como manda, chutando bundas, seja cantando, compondo ou produzindo. E desejo isso com o amor pela música de um cara que conheceu teu auge no início da própria vida adulta e teve uma fase muito feliz nessa época, e relembrou isso de forma plena ao ouvir o quanto você continua arrebentando. Ouvintes, vamos agora com Some Days Never End e depois com o nosso Bolha da Semana. Have you ever wanted to corrupt the whole world? Tired of watching everyone stop to smell the roses. Every day's a fucking holiday for you, my friends. Maybe you would like to share the wealth or graciously pretend. Does anybody really truly know what PC means? Don't you think it's just another way to say, hey, we don't like what you're doing? Waiting for a big old medal to fall from out of the sky. Awarding you Good Samaritan of 1999. Some days I like to throw a brick or two. of all the politics and screw you out of rants, y'all. Waiting to climb up the ladder that shows all that life, but it don't include exactly how, which way, where, when, or why. Sometimes I like to throw a prequel to at all the superficial pricks in the zoo. Você é desprezível. Muito bem, ouvinte do cemitério, esse é nosso Bolha da Semana, a sessão na qual denunciamos merdas feitas e ditas por músicos famosos ultimamente. A prova viva e audível de que sucesso não necessariamente vem com cérebro, humildade ou sabedoria. You have no brain. Mas eu vou sabotar esta sessão desta vez. Tu tá de brincadeira aí de mim, cara? Meu problema, entendam, ouvintes. Meu problema é que eu tô me sentindo tão bem humorado, que eu nem sei se vale a pena estragar o meu fígado falando de gente babaca. Sabem, pra que estragar um cast tão harmônico? E como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman? Mas logo logo eu comecei a coçar a cabeça e vocês sabem, como eu sou um profissional e tenho que encher esta sessão com pelo menos um estropício, lerei agora pra vocês uma das letras mais idioticamente engraçadas que tive o desprazer de encontrar ultimamente. Só pra não passar no vazio, mas o suficiente pra franzirmos as sobrancelhas, ok? E nossa escolha da vez é a fantástica, sublime, intelectual, ética e boa praça, banda War. Say what? E seu sucesso, uma ode de amor e às mulheres, chamado Shake de Amor. Mas ouvintes, percebam, o povo se esmerou nessa letra, que foi coisa assim de prêmio Nobel. Eu sinto muito. Maestro, som no caixão. Shake de Amor, da banda War. Vou me vingar de você. Vou me vingar de você. Vou me vingar de você. Vou me vingar de você. Vou me vingar. Esse homem veio e te fez cega. Tirou tudo que tu tinha. Tirou até tuas pregas. Com você ele brincou. Foi tão inocente, não deu prova de amor, só deixou tua bunda quente e alisou. Yeah. Você não sabe o que faz sozinha agora. Você vai tomar shake de amor. Shake de amor. Shake de amor. Não deixe nada te abalar. Você vai ver que vai vingar. Pode crer. Vai conseguir, yeah, tirar tudo desse rockstar. Vai te abalar, você vai ver que vai vingar. Pode crer, vai conseguir, yeah, tirar tudo desse rockstar. Seu bom, olha. Caralho, abusei. Caralho, abusei das dorgas dessa vez. Eu tô me sentindo como o ovo esquerdo de Satã saindo da piscina. Todo enrugado de ter que narrar esta letra de merda. Tô pensando em criar um capetinho pra mim também. Guiô. Pra tirar esse efeito medonho, ouvinte do cemitério, e agradecer a paciência de vocês, vamos ouvir agora a porradeira Let Me Ride, e depois voltamos com o nosso Toca Raul. Ouvinte do cemitério, depois dessa faixa tão deliciosamente esporrenta, vamos passar ao feedback do episódio passado, quando resenhamos a antologia punk La Casa de los Locos das bandas espanholas SN e Hostia Puta. Vamos! E o primeiro comentário vem do ouvinte Sandro Castro, que diz aqui: saiu da sacanagem direto pra pancadaria, curti. O começo até achei que as duas bandas pareciam demais, mas daí, quando chegou na segunda faixa da segunda banda, vi que o estilo de tocar e compor ficou bem diferente. Até puxaram um country meio muquirana que virou punk bem pancado. Gostei da referência. No Bora da Semana, os figurados mereciam uma boa carga de cacete para virar homens, que é o que falta para essa gentinha prega. Martelou mais um belo episódio, seu louco, gostei do início ao fim. Sandro, cara, martelou você no comentário, adorei teu comentário, ficou muito legal, cara, brigadão por estar aqui de novo. As bandas parecerem demais, as bandas punk da antologia do episódio passado, é que elas seguem aquela linha do punk rock pegadão, sabe, batera, blá, música de um minuto e meio, não música de 30 segundos que nem Misfits, mas você entendeu. Mas as duas bandas em si eu achei elas bem atuais, assim, sem se prender só ao passado. A segunda banda realmente é muito boa também. Ficou excelente. No Bora da Semana, sim, aqueles caras mereciam a carga de porrada, cara. É falta de vergonha na cara. É falta de ter levado o croque cascudo quando criança, cara. Croque cascudo. Fui amamentado a cascudo quando criança e isso não me tornou um psicopata. Ou será que tornou? Are you aware of my existence? Sandro, brigadão, cara. Aparece sempre aí. Próximo comentário é do eterno mestre do Radio Cast Mark Tinoco, e diz ele aqui... Fala, pensador. Então vocês não conseguiste nenhuma pista da Santa Graal. Mais sumida que o Belchior, moça. Cara, curti as bandas, principalmente a segunda, que achei bem pancada. Episódio 2 em 1, muito foda. E o que teve de sujeito babaca nessa bolha da semana? Gostei da lição que a tal Kim aplicou no otário, Sifu. E esse fulano do Instagram e do Twitter, latino perde. Não, empata, abraço. Mas... Esse comentário ficou engraçado pra cacete, cara, ficou muito legal. Comentando o teu comentário em partes, Magdalene Graal, cara, realmente mais sumida que Belchior, mais sumida que Jimmy Hoffa, ninguém sabe onde ela foi para, mais sumida que o menino Carlinhos, cara. Todos lembram do caso do menino Carlinhos? Assustador, isso é um mistério, minha mulher tá paranoica com isso até hoje, ela quer procurar Magdalene Graal mais do que eu, cara, você não faz ideia. Sobre as bandas, cara, legal, a segunda realmente manda muito bem, aliás, acho que a maioria aqui gostou mais da segunda banda, maneiríssimo, consenso geral. Sobre o Bolão de Semana, cara, gente babaca mesmo, cara. A Kim, a Vulvatron do War, ela transformou o cara no Almôndega, cara. Mas, pô, convenhamos, cara, convenhamos. Essa é muito prego. O cara do Instagram e do Twitter, cara, latino perde, não, latino empata, cara. Mas, olha, eu acho que ele pode ser um gêmeo do maligno, um gêmeo maligno do latino que ele não conheceu. Se bem que o latino já é gêmeo maligno de si mesmo. São dois gêmeos malignos. Abração, Mark. O próximo é de Mr. Nobody, que diz aqui... Antes de mais nada, quero dizer o seguinte... Fairies Wear Boots. Eu achei essa muito boa. Fairies Wear Boots não é só o título de uma canção do Black Sabbath. Significa que fadas usam botas. E ele está provavelmente se referindo, pelo menos eu entendi assim... A Vulvatron do Gore, que espancou o babaca que passou a mão na bunda dela. Mas, cara, você entra no Google, procura ali imagens... Gore Vulvatron. E aí você vê aquela mulher, e você acha assim, você tá num festival, você quer assediar uma mulher, você vai fazer isso com ela, cara? Ai, que burro, dá zero pra ele. Eu não sei se isso é coragem ou suicídio ou idiotice, provavelmente os três. Continua ele dizendo aqui. Deixando a brincadeira infame de lado, gostei muito do som e lembrei de quando andava de skate. Som pauleira, canela inchada, tênis rasgado, correria e rebeldia. Cara, eu também. Respondendo você em parte, cara, eu também sinto saudade. Eu também, apesar da banha, hoje em dia eu já andei muito de skate. E falando com o Rebeldino, continua aqui, como você bem disse, a Wanda faz umas críticas políticas, e isso é super bem-vindo. Sempre precisamos ser críticos pelos motivos certos e não assumir posturas ridículas, como o antigo roqueiro Lobinho, aquele que fala fino na frente do Mano Brown. É verdade, cara. Banda punk, por si só, o punk, muito mais do que ser um movimento estritamente musical, ele tudo seguindo o mesmo estilo de música, na verdade, o que eles queriam era chocar, fosse na aparência, fosse nas ideias, então nada mais justo que... as músicas falassem sobre isso, e essas realmente mandaram muito bem. Sobre o Lobão, cara... Lobão, anotem, ouvintes, podem espalhar. O Lobão não é mais o Lobão, cara. Agora ele é um mero canídeo qualquer. Terminei aqui dizendo mais uma vez, parabéns, mais uma playlist para celular para me acompanhar nas pedaladas diárias. Bicho, você vai pedalar a 220 km por hora com essas. Cara, abração, Mr. Nobari, amigaço de longa data. E agora eu tive... duas mensagens no Twitter. Primeiro do Rock Media. Rock Media é um podcast, um portal de informações sobre rock, música de forma geral, mas também um podcast excelente. O link deles estará aí no post, ouvintes. Procurem saber, muito legal. Dizem eles aqui no Twitch. Esmerilhou no episódio, pensador louco, muito bom, conteúdo e tudo mais. Valeu pelos agradecimentos e vamos estreitar os laços. Abraços. Brothers, com certeza, estamos aí, cara. Abração pra vocês, curto muito o trabalho de vocês. O próximo comentário também no Twitter do Vulto. O Vulto é o cara do Social Zero, brother também, podcast, um podcast excelente que também participa comigo de vez em quando lá no Radiocast, que a gente invade o Radiocast do Cultura Pop a Rigor. E diz ele aqui no Twitter: mais um cast fora do Pensador Louco, saindo direto da putaria do último para a porradaria franca do punk rock. Vulto, brigadão, brother. Aliás, brigadão mesmo, cara. Que bom que você gostou. Eu tô curtindo muito teu podcast. Aliás, o último episódio que eu vi foi o sobre morte. E, cara, ficou muito legal, cara. É muito legal. Mortes sofridas. Aquele filme da vingança da Caolha é sinistro. Abração pra você, Vulto. Então tá, queridos ouvintes do cemitério. Muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Som no Caixão. Por favor, deixem seus comentários aí no post, por e-mail ou nas redes sociais. Os links estão todos lá no topo à esquerda do site. Servam-se. Curtam nossa fanpage, mandem uma circular ou tweetada e ficarei eternamente grato até o próximo episódio. Assinem nosso feed também e acreditem que seus feedbacks sobre o meu trabalho são ultra importantes. Aliás, continuem divulgando essa mídia maravilhosa e não tão conhecida quanto deveria ainda no Brasil, que é o podcast. Sobre o episódio, espero que tenham gostado do som de Linda Perry. Se sim, busquem saber mais, comprem seu álbum, sigam tudo que ela fizer, que provavelmente continuará sendo muito foda de conhecer e ouvir. No post vocês encontrarão links para o site dela, lugares para comprar seus álbuns e mostrar apreciação por seu trabalho invejável no mundo da música. Me deixem orgulhosos. Make me proud. English, motherfucker, do you speak it? No mais, continuem ouvindo, incentivando e compartilhando boa música por onde quer que passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre, sempre. Para encerrar, e como eu jamais iria deixar passar essa chance, deixarei a faixa de encerramento do CD duplo Works, a qual é justamente a versão acústica de WhatsApp que ela gravou para esse disco. Tenho certeza que essa é uma faixa explodidora de crânios para se encerrar o Som no Caixão. Abraço a todos e fui. And I pray, oh my God. And I take a deep breath, then I get real high. And I scream from the top of my lungs, what's going on, yeah? And I say, ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.